Ficheiro 85, capítulo 50. Sangue no sótão. O sótão parecia a cena de um crime, e um crime brutal. Betty debatia-se no chão ao lado da sua cama virada, com os joelhos fletidos e os punhos apertados contra o abdômen, a musselina da sua combinação rasgada e ensopada de sangue. Fentiman estava no chão com ela, diminuído pelo corpanzil de Betty, mas inutilmente a lutar com o seu corpo espasmódico, quase tão sujo de sangue como ela. O sol já se levantara completamente e penetrava pelas minúsculas janelas em brilhantes feixes que realçavam partes do caos, deixando o resto imerso numa confusa escuridão. Havia camas de lona empurradas para o lado e viradas, roupas de cama amontoadas em pilhas, sapatos usados e peças de roupa espalhadas como destroços entre as manchas de sangue fresco no soalho de madeira. Atravessei o sótão apressadamente, mas antes de conseguir chegar até ela, Betty tossiu profunda e gorgolejante e mais sangue jorrou da sua boca e nariz. Ela curvou-se para a frente, arqueou as costas, dobrou-se com força outra vez e desfaleceu, completamente inerte. Caí de joelhos a seu lado, embora bastasse um olhar para ver que os seus membros se tinham relaxado naquela imobilidade final da qual não haveria esperança de ressuscitação. Ergui-lhe a cabeça e pressionei os meus dedos sob o maxilar dela. Os seus olhos tinham-se revirado para trás, vendo-se agora apenas a parte branca. Nenhuma respiração, nenhum sinal de pulso no pescoço viscoso. Pela quantidade de sangue espalhada no quarto, pensei que restasse muito pouco no seu corpo. Os lábios dela estavam azuis e a pele ficara da cor das cinzas. Fentiman ajoelhou-se atrás dela, sem peruca e pálido, os braços magros ainda presos à volta do torso pesado, segurando-lhe o corpo flácido, parcialmente acima do solo. Ele estava em camisa de dormir, notei eu, um par de calças de cetim azul, vestido apressadamente por baixo. O ar fedia sangue, bilis e fezes, e ele estava emporcalhado de todas aquelas substâncias. Ergueu os olhos para mim, embora não demonstrasse nenhum sinal de reconhecimento, os olhos regalados e vazios de choque. Doutor Fentiman? Falei baixinho, com o cessar do barulho da luta, o sótão fora atingido por aquele silêncio absoluto que geralmente se segue no despertar da morte. E parecia um sacrilégio quebrá-lo. Ele pestanejou e a boca moveu-se um pouco, mas não parecia ter qualquer noção de como argumentar. Não se moveu, embora a poça de sangue que se ampliava lhe tivesse encharcado os joelhos das calças. Pus-lhe a mão no ombro. Era feito de ossos minúsculos, mas rígidos na sua negação. Eu conhecia o sentimento. Perder um paciente pelo qual tínhamos lutado era algo terrível. E, no entanto, era um sentimento que todos os médicos conheciam. O senhor fez tudo o que podia, disse-lhe, ainda suavemente, e apertei-lhe o ombro com mais força. A culpa não é sua. O que acontecera no dia anterior não era importante. Ele era um colega de profissão. E eu devia-lhe toda a absolvição que estivesse ao meu alcance conceder. Ele umedeceu os lábios ressequidos e anuiu com a cabeça uma vez. Depois inclinou-se para cuidadosamente deitar o corpo no chão. Um feixe de luz roçou-lhe o topo da cabeça, brilhando através do cabelo ralo, grisalho e cortado bastante rente, fazendo com que os ossos do seu crânio parecessem finos e frágeis. Abruptamente, ele pareceu completamente frágil e deixou que eu o ajudasse a levantar-se sem protestar. Um gemido baixo fez com que eu me virasse, ainda a segurar o braço do médico. Um grupo de escravas aninhava-se no canto obscurecido do quarto, rostos desolados e mãos escuras, trêmulas, indecisas, sobre a musselina clara das suas combinações. Ouviam-se vozes masculinas na escada lá fora, abafadas e ansiosas. Ouvia Jamie com a voz baixa e calma a explicar. Gussie? Chamei na direção das mulheres no canto, com o primeiro nome que me veio à cabeça. O nó de mulheres manteve-se coeso durante um momento. Depois desfez-se relutantemente. E Gussie deu um passo em frente. Uma rapariga da Jamaica, de um moreno pálido como uma mariposa, minúscula sob um turbante de calico azul. Senhora, ela mantinha os olhos fixos nos meus, deliberadamente afastados, da figura imóvel no chão. Vou levar o Dr. Fentiman lá para baixo. Vou pedir a alguns homens que venham para levar a Betty. Isto. Gesticulei na direção da porcaria no chão e ela anuiu com a cabeça ainda em choque, mas obviamente aliviada por ter algo para fazer. Sim, senhora, nós vamos tratar disto rapidamente. Ela hesitou, os olhos dardejaram pelo quarto e depois olhou novamente para mim. Senhora, sim? Alguém tem de ir contar à rapariga de nome Faedre o que aconteceu a Betty. Pode dizer-lhe, por favor? Perplexa, eu olhei e percebi que Faedre não estava entre as escravas ao canto. Claro, como criada pessoal de Jocasta, ela devia dormir no piso térreo, perto da patroa, mesmo na sua noite de núpcias. Sim, disse eu hesitante, claro, mas... Essa rapariga é a filha da Betty, disse Gussie, vendo a minha incompreensão. Ela engoliu em seco os meigos olhos castanhos, marejados de lágrimas. Alguém... Posso ir-me embora, senhora? Posso ir ter com ela e dizer-lhe? Por favor, disse eu, recuando um passo e fazendo sinal para que fosse. Ela passou pelo corpo em bicos dos pés, depois disparou para a porta, os pés descalços e calosos, a bater suavemente nas tábuas de soalho. O Dr. Fentiman começara a sair do seu estado de choque. Desenvencilhou-se de mim e inclinou-se para o chão, vagamente à procura. Vi que a sua maleta de médico caíra durante a luta. Frascos e instrumentos estavam espalhados pelo chão, numa confusão de metais e cacos de vidro. No entanto, antes dele conseguir recuperar a maleta, houve uma breve comoção na escada e Duncan entrou no quarto, com Jamie a morder-lhe os calcanhares. Notei com algum interesse que Duncan ainda usava a roupa de casamento, apesar de estar sem o casaco e o colete. Não se teria deitado? Questionei-me. Ele fez-me um meneio de cabeça à laia de cumprimento, mas os seus olhos dirigiram-se imediatamente para Betty, agora esparramada no chão, a combinação ensanguentada enrugada à volta das coxas grossas e abertas. Um dos seios tinha-se libertado do tecido rasgado, pesado e flácido como uma bolsa parcialmente cheia. Duncan pestanejou várias vezes. Em seguida, passou as costas da mão pelo bigode e respirou fundo. Curvou-se para agarrar uma colcha e estendeu-a delicadamente sobre ela. Ajuda-me aqui, MacDoub, disse ele. Vendo o que ele pretendia, Jamie ajoelhou-se e levantou a mulher morta nos braços. Duncan endireitou-se e virou o rosto na direção das mulheres no canto. Não se preocupem. Disse ele serenamente. Farei com que tratem bem dela. Havia um tom pouco usual de autoridade na sua voz que me fez perceber que, apesar da sua timidez natural, Ele aceitar o facto de que agora era o patrão. Os homens saíram com seu fardo. E eu ouvi o Dr. Fentiman soltar um profundo suspiro. Foi como se todo o sótão suspirasse com ele. A atmosfera ainda estava pesada de dor e mau cheiro, mas o choque da morte violenta dissipava-se. Não se preocupe com isso, disse eu a Fentiman, vendo-o mover-se novamente para apanhar uma garrafa de chão. As mulheres tratarão disso. Sem esperar protestos, segurei-o com firmeza pelo cotovelo e conduzi-o pela porta e pela escada abaixo. As pessoas já se tinham levantado. Ouvi o ruído de louça na sala de jantar e o leve aroma a salsichas. Eu não podia levá-lo pelos aposentos em comum, no seu atual estado, nem para os quartos do piso de cima. Ele provavelmente dividia um quarto com vários homens, alguns dos quais ainda poderiam estar na cama. À falta de melhor, levei-o lá para fora, parando para agarrar outra das capas das criadas, dos cabides, junto à porta, e pondo-lhe nos ombros. Então Betty era, ou fora, a mãe de Faedes. Eu não conhecera Betty muito bem, mas conhecia Faedes e sentia tristeza por ela apertar-me a garganta, mas não podia fazer nada por ela agora. No entanto, talvez pudesse ajudar o médico. Mudo, com choque, ele seguiu-me obedientemente enquanto eu o conduzia pelo caminho lateral junto aos relvados, protegidos da vista pelo mausoléu de mármore branco de Hector Cameron e os seus arbustos ornamentais. Havia um banco de pedra perto do rio, semi-oculto sob um salgueiro chorão. Duvidava que alguém o estivesse a usar a esta hora da manhã. Ninguém estava, embora houvesse dois copos de vinho sobre o banco, manchados de vermelho, de sedimentação, restos abandonados das comemorações da noite. Questionei-me por um breve momento se alguém estivera ali num encontro amoroso e lembrei-me de repente do meu próprio encontro noturno. Raios partam! Ainda não sabia de quem eram aquelas mãos. Afastando a pergunta incómoda, juntamente com os copos de vinho, sentei-me indicando ao Dr. Fentiman que viesse sentar-se ao meu lado. Estava frio, mas o banco encontrava-se completamente ao sol a esta hora. E eu sentia o seu reconfortante calor no rosto. O médico parecia melhor, com o ar fresco. Vestígios de cor tinham-lhe regressado às faces. E o seu nariz recuperara o seu tom rosado normal. Está a sentir-se um pouco melhor? Ele anuiu com a cabeça, encolhendo os ombros estreitos sob a capa. Estou. Obrigado, senhora Fraser. Foi um choque brutal, não foi? Perguntei com um tom compreensivo. Ele fechou os olhos e anuiu com um gesto da cabeça. Estou chocado. Sim, muito chocado, murmurou ele. Jamais teria. A sua voz definhou. E eu deixei-o permanecer em silêncio durante um momento. Ele iria precisar de falar sobre o que acontecera, mas era melhor deixar que o fizesse no seu próprio ritmo. Fez bem em ter ido ver a pobre mulher tão depressa, disse eu ao fim de algum tempo. Vejo que o tiraram da cama. Ela piorou de repente, então? Sim. Eu poderia jurar que ela estava melhor ontem à noite, depois da sangria. Esfregou o rosto com as duas mãos e pestanejou, os olhos muito vermelhos. O mordomo acordou-me pouco antes do amanhecer e fui dar com ela a queixar-se de dores abdominais. Sangrei-a novamente e depois administrei-lhe um clister, mas de nada adiantou. Um clister? Murmurei. Os clisteres eram enemas, um remédio muito usado na época. Alguns eram bastante inofensivos, outros eram claramente corrosivos. Uma tintura de nicociana, explicou ele, com a qual tenho tido bons resultados na maioria dos casos de dispepsia. Fiz um ruído não comprometedor como resposta. Nicociana era tabaco. Suponho que uma forte solução daquilo, administrada pelo reto, iria provavelmente resolver rapidamente um caso de lombrigas. Mas não creio que fosse ajudar muito numa indigestão. De qualquer maneira, também não faria ninguém esvair sem sangue daquela maneira. Uma hemorragia extraordinária, disse eu, apoiando os cotovelos nos joelhos e descansando o queixo nas mãos. Julgo que nunca vi nada parecido. E era verdade. Estava curiosa, dando voltas à cabeça com várias possibilidades, mas nenhum diagnóstico parecia encaixar-se. Não. As faces pálidas do Dr. Fentiman começaram a exibir pontos vermelhos. Se eu tivesse pensado... Inclinei-me para ele e coloquei-lhe a mão no braço para o consolar. Tenho a certeza de que fez tudo o que qualquer outra pessoa poderia fazer, disse eu. Ela não estava a sangrar da boca quando a viu ontem à noite, pois não? Ele abanou a cabeça, encolhendo-se ainda mais dentro da capa. Não. Mas mesmo assim, culpo-me. Eu culpo-me. Sempre nos culpamos, disse eu melancolicamente. Fica sempre aquela sensação de que deveríamos ter sido capazes de fazer mais alguma coisa. Ele percebeu a profundidade do sentimento na minha voz e virou-se para mim, parecendo surpreendido. A sua tensão abrandou um pouco e o rubor começou a desaparecer-lhe das faces. A senhora possui uma extraordinária compaixão solidária, senhora Fraser. Sorri-lhe, sem dizer palavra. Ele podia ser um charlatão, ignorante, arrogante e imoderado, mas fora imediatamente, quando chamado, e lutara pela sua paciente com o melhor que a sua capacidade lhe permitia. A meu ver, isso fazia dele um médico e merecedor de solidariedade. Ao fim de um momento, ele colocou a mão sobre a minha. Permanecemos sentados, em silêncio, observando a corrente do rio castanho escuro e turvo. O banco de pedra estava frio sob mim e a brisa da manhã não parava de enfiar os seus dedos gelados sob a minha combinação. Mas eu estava demasiado preocupada para notar tais pequenos desconfortos. Conseguia sentir o cheiro de sangue a secar na roupa do médico e revi novamente a cena no sótão. De que raio a mulher tinha morrido? Investiguei-o delicadamente, fazendo perguntas com tato, extraindo qualquer pormenor que ele tivesse colhido, mas de nada adiantou. Ele não era observador, nem nos seus melhores momentos, e tinha sido muito cedo, e o sótão estava na penumbra. Mas foi ficando mais relaxado com a conversa, gradualmente expurgando de si próprio aquela sensação de fracasso pessoal que é o preço frequente dos cuidados de um médico. Espero que a senhora Cameron, a senhora Innes, quero eu dizer, não sinta que eu tenha traído a sua hospitalidade, disse ele completamente constrangido. Parecia uma maneira estranha de colocar a questão. Por outro lado, Betty era propriedade de Jocasta. Imaginei que, além de qualquer noção de fracasso pessoal, o Dr. Fentiman também estivesse a contemplar a possibilidade de Jocasta o culpar por não ter evitado a morte de Betty e tentar reclamar uma compensação. Tenho a certeza de que ela compreenderá que o senhor fez tudo o que estava ao seu alcance, disse eu para o tranquilizar. Dir-lhe-ei eu mesma, se quiser. Minha cara senhora, o Dr. Fentiman apertou-me a mão agradecido. É tão bondosa como adorável. Acha mesmo, doutor? Uma voz masculina falou friamente atrás de mim e eu dei um salto, deixando cair a mão do Dr. Fentiman, como se fosse um fio de alta voltagem. Girei no banco e deparei-me com Philip Wiley, encostado ao tronco do salgueiro Chorão, com uma expressão sarcástica no rosto. Devo dizer que bondosa não é a palavra que me vem imediatamente à mente. Lasciva, talvez. Libertina, sem dúvida. Mas adorável, sim. Tenho de concordar. Os seus olhos varreram-me da cabeça aos pés, com uma insolência que eu teria achado absolutamente repreensível, não tivesse eu repentinamente percebido que o Dr. Fentiman e eu estivéramos sentados de mãos dadas, no que só poderia ser considerada uma cena comprometedora, pois ambos ainda estávamos em roupas de dormir. Levantei-me, puxando o roupão à volta do corpo com grande dignidade. Os seus olhos estavam fixos nos meus seios. Com uma expressão conhecedora, questionei-me. Cruzei os braços no peito, erguendo os seios desafiadoramente. Perdeu a cabeça, Sr. Wiley? Disse eu com a maior frieza possível. Ele riu-se, mas não como se estivesse realmente a achar graça a alguma coisa. Perdi a cabeça? Não está a esquecer-se de nada, Sra. Fraser? Como, por exemplo, o seu vestido? Não acha que está um pouco frio para estar vestida dessa maneira? Ou os abraços do bom doutor aquecem-na o suficiente? O Dr. Fentiman, tão chocado como eu com a aparição do Wiley, levantara-se e agora postava-se à minha frente, as faces magras, vermelhas de fúria. Como se atreve, senhor? Como pode ter a presunção infernal de falar com uma senhora dessa maneira? Se eu estivesse armado, senhor, desafiá-lo-ia agora mesmo, juro. O Wiley estivera a fitar-me ousadamente. Diante disto, o seu olhar mudou-se para Fentiman e viu o sangue que manchava as pernas e as calças do médico. A sua expressão colérica tornou-se incerta. Eu... Aconteceu alguma coisa, senhor? Não é nada da sua conta, posso lhe garantir. Fentiman eriçara-se como um galo de luta, endireitando-se. Um tanto pomposamente, ofereceu-me o braço. Vamos, Sra. Fraser, não tem de ficar exposta às provocações insultuosas deste fedelho. Deitou um olhar furioso a Wiley, com os olhos ainda vermelhos. Permita-me acompanhá-la até ao seu marido. O rosto do Wiley sofreu uma transformação instantânea à palavra fedelho, ficando horrorosamente roxo de raiva. Era tão cedo de manhã que ele não estava a usar nem pintura nem pó de arroz, e as manchas vermelhas de cólera destacavam-se como uma erupção na sua pele clara. Pareceu inchar perceptivelmente, como um sapo enraivecido. Senti uma repentina necessidade de rir histericamente, mas nobremente contive-me. Em vez disso, mordi o lábio e aceitei o braço do médico. Ele mal me chegava ao ombro, mas girou nos calcanhares descalços e fez-nos marchar dali com toda a dignidade de um general. Olhando para trás por cima do ombro, vi Wiley ainda de pé sob o salgueiro Chorão a fitar-nos. Ergui a mão e fiz-lhe um adeusinho de despedida. A minha aliança de ouro cintilou à luz do sol. E eu vi-o endurecer ainda mais. Espero que cheguemos a tempo do pequeno almoço, disse o Dr. Fentiman alegremente. Recuperei completamente o apetite. Capítulo 51. Suspeita. Os convidados começaram a partir após o pequeno almoço. Jocasta e Duncan permaneceram juntos no terraço a verdadeira imagem de um casal unido e feliz, despedindo-se de todos, enquanto uma fileira de carruagens e carroças descia lentamente pelo caminho da entrada da propriedade. As pessoas que moravam mais abaixo do rio esperavam no ancorador, as mulheres trocando bisbilhotices e receitas de última hora, enquanto os homens acendiam os seus cachimbos e se coçavam, aliviados das suas perucas formais e roupas desconfortáveis. Os seus criados, todos parecendo exaustos, estavam sentados, apalermados e de olhos vermelhos, sobre as bagagens. Parece cansada, mamã. A própria Brie parecia um pouco cansada. Ela e Roger tinham ficado acordados até altas horas. Um leve cheiro de cânfora desprendia-se das suas roupas. Não sei porquê, disse eu, contendo um bocejo. Como está o Jamie esta manhã? Está com o nariz entupido, disse ela, mas não tem febre. Comeu um pouco de papas de aveia ao pequeno almoço e... Anuí com a cabeça, ouvindo automaticamente. E fui com ela examinar Jamie, que parecia alegremente barulhento, apesar de ter o nariz a pingar, tudo num leve torpor de exaustão. Fazia-me lembrar da sensação que eu tinha às vezes quando viajava dos Estados Unidos da América para a Inglaterra. Jet lag, diziam. Uma sensação estranha de estar consciente e lúcido, mas, no entanto, não inteiramente fixo no próprio corpo. A jovem Gussie estava a tomar conta de Jamie. Estava pálida e com os olhos injetados de sangue, como todos nas instalações. Mas eu pensava que o ar de entorpecido sofrimento se devia à aflição emocional e não à ressaca. Todos os escravos foram afetados pela morte de Betty. Continuaram com os seus afazeres de limpeza após as festividades do casamento, quase em silêncio, com os rostos pesarosos. Estás a sentir-te bem? Perguntei-lhe, depois de ter terminado de examinar os ouvidos e a garganta de Jamie. Ela pareceu surpreendida, depois confusa. Questionei-me se alguém algum dia já lhe fizera esta pergunta. Ah, sim, sim, senhora, claro. Ela alisou o avental com as mãos, claramente nervosa com o meu escrutínio. Muito bem, então vou ver como está a Phaedra. Eu voltara para a casa com o Dr. Fentiman e entreguei-o a Ulisses para se compor e ser alimentado. Em seguida fui à procura de Phaedra, parando apenas para me lavar e trocar de roupa. Não queria que ela me visse suja do sangue da mãe. Encontrei-a na despensa de Ulisses, em choque e entorpecida, sentada no banquinho onde Ulisses costumava sentar-se para polir as pratas e um grande copo de brandy ao seu lado ainda cheio. Uma das outras escravas, Teresa, estava com ela. Suspirou de alívio ligeiramente à minha chegada e veio cumprimentar-me. Ela não está nada bem, murmurou-me Teresa, abanando a cabeça com um olhar preocupado para a companheira. Não disse nem uma palavra, nem derramou uma única lágrima. O belo rosto de Phaedra parecia esculpido em madeira, normalmente de uma delicada cor de canela. As suas feições tinham emurchecido para um castanho linhoso pálido e os olhos fitavam fixamente a porta aberta da despensa, para lá da parede vazia. Coloquei-lhe a mão no ombro. Estava quente, mas tão imóvel que mais parecia uma pedra ao sol. Lamento imenso, disse-lhe baixinho. Muito, mesmo. O Dr. Fentiman socorreu-a e fez tudo o que era possível. Era verdade. De nada adiantava dar uma opinião sobre a incapacidade de Fentiman. De qualquer modo, era irrelevante agora. Nenhuma reação. Ela estava a respirar, e eu via o leve subir e descer do seu peito. Mas era tudo.